Leca no meio da rua, lá vem uma véia pedir os troços. Aí disse, vereador, me arranje 500 telhas. Aí disse, oxe, só se eu descobrir a casa de mamãe para lhe dar essas telhas. O pobrezinho era liso, rapaz. Aí a outra mulher rodeou e disse, vereador, me arranje 5 contos para eu enterar o leite do meu menino. Ele disse, eu enterro com água.